Como 7, livre ingresso no pátio 1, no Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no 0. Quando lá, turno no 8-6, bom voo. Pátio 1, no Juliette Alfa, reportar a ponte de venda da 1-0, chamando torre em 18-6. Delta, to cross the runway, o Gordo 70. Gordo 70, maintain position Delta and the call tower on a decimal 6 to cross. Maintain position Delta, tower 1 on a decimal 6. TLS X-Ray, vento 085 com 1-3, temperatura 3-0, ajuste no 0 no 2, Romeu Gofrido. Delta, refletir. 090 graus, 1-3, nós livre da base em da 1-0. Chame o centro Recife, 125, decimal 1, 133, decimal 25. 25, 1-2-3, 3-3-2-5, cuidado, até a volta. Gordo 70, clear to cross runway 10. Clear to cross runway 10, Gordo 70. Torre, o pastor 17 no ponte de pedra da 10. Copiado, pastor, 1-7, autorizado, ali em Mantena, 1-0. Ali em Mantena, 1-0, pastor. Abjet 6720, decolou os 36, controle 1-9-8. 6-9-8, web 6720, boa. Call the bridge way pro 170, good afternoon. Good afternoon. Boa noite, Webjet 6720, suba o 340, saída da EL, está sob vigilância. 3-4-0. Boi na proa de Itaú, pois acabou de decolar um gol na sua frente. Gente. Pastor 1-7, autorizado decolada 1-0, o vento de 090 graus, 1-2-2. Livre decolagem, pastor. Prossiga. Boa tarde, sem receber aviso, tudo bem com as condições? Visual, pistão no zero, X-Ray Zulu, LS X-Ray Zulu é o procedimento. temperatura 3-0, ajuste de altímetro 1-0, 1-2. Graças já. Já na configuração, o Roberto. Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 25. 51 alternado. 13325, nível 340. Gente, Recife 340, vai chamar Recife 1251, 3325. Oscar Papa Golf, identifique. Da meia dúzia, 8 milhas da sudoeste de Salvador, vigilância, chegada a Mari, reporte Delta descida. Na Faustana, tá chato checado, Romeu Golfo Vitor. Vicente, Romeu Golfo Vitor, aguarde um minuto só para pouso. Golfo. Papatango Romeu Golfo Vitor, livre pouso 1-0. O vento é de 0,80 graus, 1-1, nós. Golfo Vitor, livre pouso 1-0. solo Salvador, é o gol 1273 na posição 03 para pushback e acionamento. Gol no 273, livre pushback e acionamento, chame para o táxi. Livre pushback e acionamento, reportará o táxi, gol 1273. 76720, chame o centro Recife. 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 5. Confirme, não entendi. Ah, é porque a gente geralmente fala assim, Pátio 5, Pátio 4, mas eu tô ciente, ok? Romeu Golf Vito, tá? Que se vier aquilo, Pátio 3, reporte para ingresso no Pátio 1. Ah, ok, ciente. Obrigada pela informação, Romeu Golf Vito. Reporte para ingresso no Pátio 1. Romeu Golf Vito autorizado, ingresso no Pátio 1 na pós Lima Mai Quebec. Na Quebec, chame a torre no 86 para o cruzamento. Salve Salvador, é o gol 1273 para o táxi com 119 a bordo, 3 horas e 16 de autonomia, alterna Campinas. Bono 273, ciente, táxi via Índia e Alfa até o ponto de espera, pista no 0, quando lá torno no 86, ajuste no 012, bom voo. Táxi via Índia e Alfa, ponto de espera da 10, torno 86, ou 273, táxi de trabalho. Salvador, é o gol 1273 ponte espera da 1-0. 7-6. Linha aí decolada 1-0, vento 090 graus, 1-0 nós. Está autorizado a linha e decolar da 1-0. Autorizado, autorizado, Romeu Golf Vento, autorizado, livre cruzamento, sobre pista livre. Corre, o 273, iniciando da colagem. Confirme? Voo 273, iniciando na 1-0 em Salvador. Ok, ciente. 05 para o push, bem cancelamento. Gol no 940, livre, chame para o táxi. Livre, reporte para o táxi, gol no 940. Ele salva do guardião 01. Prossiga. Em Pituaçu, para retornar para o voador. Prêmio Torre 1 no 8 decimal 6 12. 6 0 1. Já só pagou esse ponto ideal de descida, 6 milhas de mares. Passa o Papa Golf, desça e mantenha o nível 050. 050 e mantenha. Voo no 776, após etapa, desça para 2 mil pés. Ajuste de altímetro no 0 no 2, autorizado LS, reporte estabilizado. Ok, autorizado LS, após etapa, descer para 2 mil pés, ajustado 1002. Afinal. Encontrar cruzando de imediato a final da 1-0, o Guardião da Rua. Foro 273, decolou 5-1 no controle 198. 198, obrigado. Controle Salvador, pastor no 7, atinge, mantém 090. Quente no 7, reporte passando Conde. Portará Conde, pastor. Controle Salvador, gol no 273, decola da EL. Gol no 273, contato radar na decolagem, suba 360, voe pro Adileda. Pro Adileda, 273. O cruzamento da 1-0, está no setor noroeste do campo para o pátio 4, o Guardião da Rua. Copiado, Guardião, copiado, informa o vento de 080 graus 9 nós. Reporte quando no solo controlado, Guardião 01. Reportado no solo controlado, Guardião 01. Grato. Solo Salvador, cordial, tá 3197. Tá 3197, copie as informações do ATIS. Por favor. Tá 3197, ajuste 1012, temperatura 30, vento 080 graus, 10 nós, hora certa 2054, Salvador, opera visual. Copia a autorização. 1012, personalidade, obrigado, pode ir prosseguir. Tá 3197, Galeão aprovado nível 380, liga pelo ISC 50, Bidev, AP November 857, Sierra Golf Romeo, UP Zulu 16, Groove UP Zulu 14. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda, após direto Bidev, com curva direita. Transponder 5004, controle 1198. Bidev, intercepto uniforme novembro 857, Porto Seguro, uniforme Zulu no meio até a posição Gruff, depois uniforme Zulu no 4. 5004, eu transpondo 198, eu controle Salvador, da 3197. Tá 3197, só conteja por gentileza o destino, nível, rota e saída novamente foi entrecortado. Conteja sim. Autorizou o aeródromo do Galeão, Serra Bravo Golf Lima, nível 380. A decolagem da pista 10, primeira curva é à direita. A saída é Dael, a transição é Leda. Após Leda, voa Bidev, intercepta a partir de Bidev, a uniforme November 857. Isso vai até Porto Seguro, Serra Golf Romeo. Intercepta o uniforme Zulu no meio, isso até o fixo Gruff. Depois o uniforme Zulu 14. O transponder 5004, 198, controle Salvador, então 3197. Tá 3197, cotejamento correto, chame pronto. Vai chamar. Uno 940, prossiga com os dados. 189 a bordo, 4 horas e 5, alternando Galeão, pronto para o táxi. Uno 940, táxi via Juliette Alfa, até o ponto de espera pista 10, quando lá torno no 86, ajuste 10, 12, bom voo. Juliette Alfa, ponto espera 28620, gol 1940. 5241 para pushback e acionamento. 5241, livre pushback e acionamento, chame para o táxi. Livre push e acionamento, chamará pronto para o táxi, 5241. Posso acabar para a Golf, desça para 2.000 pés, ajuste no 0 no 2, reporte estabilizado, ILS. 2.000 no 0 no 2, Golf, chamará estabilizado. Salvador, boa noite, eu vou no 940, ponto de espera da 10, pronto para decolagem. Voo 176, estabilizado a ILS, passou do ano. 1776, chame torre 1 no 8, decimal, meia dúzia. Sem dúvida, meia dúzia. Dá o som de nós. Ali decola da 10, voo 940. Salvador, boa noite, boa tarde, 5218 para descida. Boa noite, 5218, identifique, desça ao nível 050, chegada man. Boa noite, senhor, 050, identifique, chegada man, 5218. 218, voe na proa de Duna. Trip 5218, controle. Na sua escuta, Trip 5218. Voe na proa de Duna. Na proa de Duna, Trip 5218. O Uno 273, chame o centro Recife. Uno 25, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 251, 3325, obrigado, 273. Destaque via pátio 3, após pátio 1 no Juliette e Alfa, até o ponto de espera, pista no 0. Quando lá, torno no 86. Bom voo. Sim, se ajuste 1012, via pátio 3, táxi via pátio 3, pátio 1 no Juliette Alfa, até o ponto de espera da 1-0. Quando lá, 118-6, trip 5241, muito obrigada, boa noite, bom trabalho. Caju, pastor, grato, boa noite. Olá. Controle 1940, boa noite. 1940, boa noite. Contato radar, vigilância Suba 360, saída da Elvo e Brasileira. Para 360, por onde lenda, gol 1940. Golfe no ILS. Correu 1-8, decimal meia dúzia. Ok, obrigado. Torre, Oscar, Papa Golf. Continua a aproximação, Oscar, Papa Golf, intenção de pouso 1-7 ou 1-0, confirme. Como é que tá o vento aí? O vento de 090 graus 1-0, noite. 090 com 1-0, vai pra 17. Ok, sim, te aguardando para modificar a regra de voo. Vai informar. 1776, solo 02, linha direita. Ao livrar 1219. Ao livrar 1219. Solo, 1776, livrar a sua escuta. 1776, ciente, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3. Reporte para ingresso no pátio 1. Alfa, Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no 1. Ó, não está desse mesmo. Ponto de espera da 1-0, pronto. Copiado o trip, não tem o ponto de espera. Tendo ponto de espera, trip 5241. Golfe passou fibra. Copiado, Oscar Papa Golfe. Modifica da presente, confirme. Positivo. Modificou 03, o Papa Golfe, prosseguindo para o circuito de tráfego da 17. Reposto conduzindo base para a final. Ouça, camarada, gerando.